Pessoal, já faz um tempo que eu quero gravar esse conteúdo para os senhores, tá? É muito importante, acho que é um dos conteúdos mais importantes aqui do canal, que eu quero abordar, que é a graduação EAD, né? Ensino à distância, que vem se tornando bastante popular, pessoal, recentemente aqui no Brasil, né? Principalmente entre os homens. Eu vejo que muitos produtores de conteúdo no Brasil, quando mencionam o ensino superior, né? Eles falam, né? Olha lá, as mulheres estão dominando o ensino superior, elas estão super representadas dentro das universidades. Sim, elas estão. E como eles dizem, elas estão super representadas dentro das universidades, dos cursos presenciais, entendeu? Mas no ensino à distância, pessoal, na graduação EAD, os homens estão super representados. Eu não sei as estatísticas do Brasil. Mas nos Estados Unidos, pessoal, 78% dos alunos à distância são homens. Nos Estados Unidos, pessoal. Estados Unidos e Canadá. Nos cursos de graduação e pós-graduação presencial, nos Estados Unidos, as mulheres representam mais de 64% do campus universitário. 64%. No Brasil, pessoal, deve estar nesse entorno. Eu, quando vou para o trabalho, pessoal. O trajeto que eu pego, eu passo por duas universidades. Uma é, pra falar a verdade, são três, mas duas assim que eu vejo realmente a realidade de fato é na Universidade São Judas e Cruzeiro do Sul. Eu só vejo entrando nessas faculdades, pessoal, menina nova, sabe? Essas meninas calouras que têm entre 19 anos, 18, 19 anos. Então eu só vejo mulher entrando na faculdade. Quando é homem, pessoal, é homossexual. E você consegue ver assim que o rapaz é bicha, sabe? É iag. Mas assim, é uma minoria de homem. Até homossexuais mesmo. O que eu mais vejo, pessoal, é mulher, principalmente de manhã. Porque essas meninas não trabalham, tá? Os pais bancam toda a faculdade, né? Então elas vão pra faculdade, estudam, ficam fofocando, tagarelando sem fazer nada. Depois saem da faculdade, vão, sei lá, para um parque Villa-Lobos da vida, um Ibirapuera, depois vão para casa, sabe? Assistir série da Netflix. É isso que elas fazem. Então, nas universidades presenciais, as mulheres dominam. Isso é no mundo todo, pessoal. Só que nos cursos EAD, é os homens que estão dominando. E recentemente, o ministro da Educação do Lula, o Camilo Santana, que é do PT, né? Ele disse que vai preparar o fim dos cursos de licenciatura. 100% deles, que são EAD, vão acabar para ser tudo presencial. E vocês vão entender o porquê disso, pessoal. As mulheres, quando elas entraram na universidade, assim como no mercado de trabalho, elas não entraram nas universidades porque elas tinham interesse em estudar e aprender algo. Assim, quando elas entraram no mercado de trabalho, não foi para trabalhar, para fazer o negócio prosperar, a empresa crescer e ela crescer junto, não. Elas foram ambas para a universidade e mercado de trabalho em busca de parceiros afetivos e sexuais, atrás de namorados e maridos. Um cara que está fazendo licenciatura, pessoal, ele já é um cara feito, tá ligado? Ele já é um cara que está com a carreira bem estabelecida, preparada. Esse cara, ele não quer estresse para a vida dele. Ele faz um curso à distância e EAD no seu tempo, porque tem outras coisas para fazer. Já a pessoa que menstrua, ela vai para a faculdade, porque a gente sabe que pessoas que menstruam, elas são seres mais sociáveis, mais social, entendeu? Mulheres se interessam por pessoas, homens se interessam por coisas, entenderam? Então, para a mulher é muito importante você estar num ambiente onde haja interação social, porque ela se sai melhor. Tem até estudos que mostram que pessoas que menstruam, que buscam se graduar, fazer pós-graduação, sabe? Toda essa questão de educação superior à distância se saem piores. Tem as piores notas comparado com os homens. Já quando vai para o âmbito presencial, elas têm nota um pouco melhores do que os homens, não muita diferença, mas elas se saem melhor nesse ambiente social, porque elas conseguem o quê? Colar, elas conseguem contatos, né? A gente sabe também dos presentinhos que elas dão para os professores boomers universitários, que são bem tarados, né? E essas mulheres na universidade fazendo licenciatura são do cara carreirista. Elas estão em busca de quê? quando elas vão fazer licenciatura e tem um homem lá? Em busca de relacionamento, em busca de namoro. E o governo quer o quê? O governo, ele quer isso. O governo, pessoal, o Estado, ele necessita que homens e mulheres se relacionem. Porque homens e mulheres se relacionando faz toda a economia do país girar. Você entendeu? O homem, ele consome mais, ele gasta mais para deixar a pessoa que menstrua feliz. Gasta mais com jantares, almoços, café da manhã, a cantina da universidade. Ganha mais dinheiro, o governo ganha mais dinheiro. Você entendeu? Todo mundo ganha. Se o cara for funcionário público, casa, se divorcia, pensão, descontado direto na fonte, dinheiro na mão de mulher é o quê? É transferência de renda para as grandes corporações, porque ela vai gastar esse dinheiro com objetos superficiais, supérfluos. Você entendeu? Faz toda a economia girar, indo para a mão das grandes empresas, através do imposto de consumo, imposto sobre empresas, vai para o Estado. Então a roda gira. No momento que o homem, ele se afasta disso, desses ambientes de interações sociais, onde há o quê? A long house. E eu estou prometendo, e eu vou trazer um vídeo para os senhores em breve sobre long house e manner bond, tá? Ocorre a long house, ocorre o shaming, ocorre aquela coisa de sempre querer ter aquelas interações românticas, afetivas, né? De os colegas da turma pressionarem isso, né? Os professores também. E a gente vê, pessoal, isso é só um chute para depois eles irem para onde? Para pós-graduação, e graduação e proibir tudo. Você entendeu? E eu tava vendo que a moça de um dos sindicatos dessa questão da universidades presenciais é uma mulher. E essa mulher estava militando a favor de proibir todo qualquer tipo de graduação que seja à distância. Então, o homem na EAD, ele está salvo. Ele vai ter um melhor desempenho, ele vai ter mais liberdade. O mesmo serve para o home office. Quando estava tendo esse negócio do Covid, eu lembro que eu estava trabalhando de home office e logo após, quando eu fui trabalhar de forma presencial, eu percebi uma coisa, sempre quando eu pego ônibus, tem muito menos homens dentro dos ônibus. E não é porque os homens não estão conseguindo arrumar emprego, não estão trabalhando. É simplesmente porque os homens estão optando por se tornar trabalhadores liberais. Quando a gente pega a CLT, a gente vê, pessoal, a maioria do pessoal CLT é pessoa que menstrua, não é homem, tá ligado? E esses homens, depois eu me fiz essa mesma questão, essa pergunta. Onde estão os homens? Eu descobri. Eles estão trabalhando de home office. Eles não estão mais querendo se dirigir, por exemplo, a um escritório, pegar um transporte coletivo, sabe? Todo aquele estresse. Eu lembro até que recentemente eu estava lendo uma matéria, isso aqui no Brasil, pessoal, dos boomers reclamando sobre como o home office ele é nocivo para os mais jovens. Por que o boomer fala isso, pessoal? Porque o boomer, ele tem muito boa parte da riqueza dele, especialmente aqui no Brasil, na área imobiliária, de aluguel de espaços profissionais, como escritórios, tá ligado? Eles precisam alugar esses escritórios, né? E o boomer, nessa matéria, se não me engano, era do Estadão. Ele tava falando o seguinte, que o escritório é um ambiente de interação social, aonde homens e mulheres podem se relacionar, criar famílias, né? Casar, muitos relacionamentos começam no ambiente de trabalho, no escritório. Você vê o boomer vendendo, né, o tradicionalismo, vendendo o quê? O escravismo. Porque muitos desses caras, você relacionar com o meio do trabalho, vai tomar uma falsa acusação de assédio, depois uma falsa acusação de estupro, né? O que vai acontecer? Vai ser demitido por justa causa, vai ficar manchado no mercado de trabalho. Tá ligado? O boomer, ele só pensa com pau, só com a cabeça de baixo. Não pensa com a cabeça de cima, tá ligado? E esses boomers têm uma tara pro escritório, porque era no escritório que eles faziam boa parte das maldades deles. Era no escritório que ficava boa parte das amantes, né? Inclusive, eu tava vendo um outro artigo, nesse caso, o artigo era, se não me engano, era britânico, que falava, né, de como o home office é nocivo para as mulheres, né? As mulheres preferem ambientes como escritório para trabalhar. Né, para interagir, pá. E nesse mesmo artigo mencionava o Andrew Tate e falava assim: como o home office radicalizou os homens. E mencionava o MGTOW, mencionava a Red Pill. E nesse mesmo artigo a mulher dá uma solução para isso, que as empresas deveriam, sim, apoiar o home office, né? Mas, em compensação, deveria colocar, basicamente, é o seguinte, pessoal: uma mulher ao lado do homem para trabalhar com ele na casa dele. Tipo, a mulher servir de quê? De gatekeeper, para ficar vistoriando o que o homem está vendo, né? E que a empresa também deveria ter acesso ao histórico de pesquisa desse homem para saber o que ele está pesquisando quando está em casa trabalhando. Porque ele está, segundo a mulher do artigo, e se isso está acontecendo, pessoal, isso é bom, tá? Os homens trabalham, ganham dinheiro, no conforto de suas casas, eles ainda se radicalizam e se tornam misóginos, né? Não querem mais saber de relacionamento. Então quem é que está procurando relacionamento? Não é o homem, é a mulher que procura. Porque relacionamento para a mulher é um ganho financeiro, é um ganho, é um bônus social, tá ligado? Para o homem não, é só ônus, entendeu? Então a gente vai ver muito desses jovens do sexo masculino dominando o EAD. Então, EAD é bom, EAD é um ensino à distância que todo MGTOW deve procurar fazer, pessoal. Se tiver curso EAD, faça EAD. Se não tem EAD, faça semipresencial. Só não faça presencial, pessoal. Presencial não compensa. Você vai ser hostilizado. Você vai ser visto como um pária, tá ligado? O que você pode fazer, pessoal, contra o sistema é boicotar o sistema. Porque é isso que o sistema quer. Ele quer o homem na plantação para que o homem se relacione, para que o homem entre no namoro, entre no casamento, depois se quebre, vire um pagador de pensão e se torne um escravo de uma grande corporação. É só isso. Para encerrar esse vídeo, eu quero abordar com os senhores, né, um resumo de um vídeo do Bastiat Lapriani, que eu achei muito bom. Ele é bem antigo esse vídeo, na qual ele fala sobre uma visita que ele fez numa universidade presencialmente, né? E a universidade, ele ficou chocado porque só tinha mulher na universidade. E ao chegar nesse ambiente, ele achou que ele seria muito maltratado. Pelo contrário, as mulheres que estavam lá trataram ele super bem. Viram ele até como se ele fosse um prêmio. Por quê? Porque nas universidades, pessoal, estão dominadas por mulheres. E aonde tem muita mulher e pouco homem, tem aquela oferta e demanda. O valor do homem acaba sendo super valorizado. Inclusive, saiu uma matéria nos Estados Unidos sobre a síndrome do Golden Penis, né, do pênis dourado, Golden Penis Syndrome, que muitas mulheres estão reclamando que dentro das universidades tem tanto pouco homem que esses homens estão praticamente podendo escolher as mulheres que eles querem transar e selecionando quais deve ou não ter acesso sexual a eles. Por quê? Porque a oferta de homens é muito baixa dentro das universidades, enquanto a demanda é muito alta, porque tem um excesso de mulheres. Inclusive, vocês estão vendo aí na tela um artigo que fala sobre isso, Golden Penis Syndrome. Você pode ver que é de 2021, que 60% dos campos universitários nos Estados Unidos são compostos por mulheres. Foi como eu mencionei anteriormente, né? Eu falei 68%. É nessa faixa, pessoal, 60% e 70%. E vocês veem logo aqui embaixo, ó, a baixa quantidade de homens universitários ou estudantes estão causando uma síndrome nos homens de self-importance, que significa de uma superimportância. E os caras estão ficando com o ego super inflado. E não é o Chad não, tá, pessoal? Que os caras ficam falando, meu Deus, o Chad, que Chad, pessoal? O cara beta, ele tá podendo escolher a dedo da mina que ele quer. Porque esse cara beta tá fazendo faculdade presencial, ele tá fazendo uma faculdade top como medicina, tá ligado? Que é presencial, tá ligado? E esse cara pode dar essas mulheres conforto, segurança e estabilidade. E com uma pouca quantidade de parceiros homens se formando nessas áreas, elas vão ter pouco acesso no futuro a homens pretendentes do mesmo nível superior, do mesmo estado social e com renda igual a delas. A gente sabe que mulher, por causa da hipergamia, não mira para baixo. Uma mulher que é médica não vai querer um enfermeiro. Mas o homem que é médico, ele quer enfermeira. Porque o homem, ele é hipogâmico, ele mira para baixo. A mulher é hipergâmica, ela mira para cima. E é por isso que você vê, pessoal, a maioria das médicas é tudo encalhada. É tudo encalhada. Quando teve esse Covid, eu tomei uma dose dessa vacina, pessoal, do Covid. A mulher que me aplicou, a pessoa que me aplicou era uma mulher. Só tinha mulher aplicando essa vacina do Covid, entendeu? E todos os meus colegas que tomaram essa vacina, tem um colega que tomara 4, 5 doses, todas as vezes que ele tomaram a vacina, quem aplicou foi mulher. Então a gente está vendo que é uma redução desses alunos universitários do sexo masculino e um aumento exponencial do sexo feminino, principalmente em áreas como psicologia, medicina. Aí quando elas vão para o mercado de trabalho e chegam no mercado sexual, elas não encontram nenhum homem que esteja no mesmo nível delas, porque a gente sabe que pessoas que menstruam não são companheiras, tá? Elas são parasitas, né? Então elas não conseguem encontrar nenhum homem pretendente no mesmo nível que elas para parasitar. Então elas acabam encalhando e virando a cat lady, uma senhora dos gatos.